os mares são só sete, que os rios vão tão mal, que a chuva que caiu foi chuva ácida fatal. Todos os rios são nossos. Umbanda! Umbanda tutti! A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, em direto a partir para a Rádio Lisboa e também para podcast, eventualmente. Meu nome é Alexandre Pinto, espero que estejam a ter uma ótima noite, eu certamente estou. E é ótimo estar de volta também a estas emissões depois de duas semanas bastante atribuladas, uma mais que a outra. Na passada semana a emissão não foi para o ar por um motivo técnico, há duas semanas foi por vários motivos, foi para o ar essa. Diz quem ouviu que, enfim, repensou a sua relação com este programa. Ora, hoje estou de volta e há várias coisas para falar, nomeadamente o semi-breve que aconteceu no fim de semana passado. A reportagem irá sair em breve, está muito atrasada. Em minha desculpa tenho que estou a atravessar um momento académico muito, muito difícil, mas vai sair, está a ser preparada, e hoje vamos abordar alguns dos temas que suscitaram ao longo do último fim de semana. Ora, começamos não por aí, mas por um outro lado, isto devido a um dos nossos, enfim, mais reconhecidos ouvintes, um dos mais assíduos e também uma pessoa que muito contribuiu para este programa, que nos disse há pouco tempo não conhecer grande coisa de J. Dilla. É isso que nós vamos tratar já no início. Vamos ouvir o seu último disco. Chama-se Donuts. Foi um trabalho que ele compôs deitado numa maca do hospital. Iria falecer pouco tempo depois, penso eu, salvo erro, de leucemia. E produziu o disco Donuts, de 2006. São pequenos... Eu chamaria-lhe pequenos estudos de sample. Algumas das músicas são facilmente reconhecíveis, outras não. Não penso que seja suposto serem músicas por si só, mas apenas pequenas experiências rítmicas, melódicas, e acho que essa é uma boa abordagem para tomarmos este seu trabalho. Vamos ficar com três pequenas músicas. A primeira chama-se Time, The Donuts of the Heart, e depois ficamos com mais duas, eu não vou interromper. Passamos as três de seguida, também não são muito compridas. Eu volto já a seguir. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado. Eu volto. Vamos já seguir e hoje temos uma emissão muito recheada e atribulada até à uma da manhã. Fiquem bem, tenham uma boa hora, até já. Ok, ok. There comes a time. Where we tomorrow, people. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Bom, cá estamos, agora de vez, pelos vistos. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Para quem está a ouvir em podcast, peço imensa desculpa, mas parece que a emissão, o direto não seguiu para a emissão da Rádio Lisboa e por isso estão a ouvir tudo isto outra vez. Ora, já tivemos um início incrível, para quem está a ouvir agora, para quem só se juntou a nós aos 9 minutos da meia-noite, já perderam coisas fantásticas. Ouvimos J. Dilla, uma espécie de pedido de um dos nossos regulares ouvintes. Ficamos com Lightworks, Time, The Donuts of the Heart e Airworks, não por esta ordem, mas é fácil descobrir. O disco é de 2006, foi composto por J. Dilla antes de falecer. E, enfim, é um dos marcos do hip-hop instrumental. Lamento que não tenham podido ouvir agora connosco, mas vamos ter que continuar com a emissão. Aguardem pelo podcast que virá. Não direi para breve, mas, enfim, mais vale tarde que nunca, não é? Depois disto, vamos seguir com os Roxy Music. Sinto-me mal por estar algo desfasado, mas vamos seguir com os Roxy Music e vem a propósito de um artista que vamos ouvir lá mais para o meio da emissão. Os Roxy Music são um grupo de Brian Ferry, onde também integrou Brian Eno, foi uma das suas forças criativas. Embora me pareça, eu não conheço muito sinceramente o percurso dos Roxy Music, mas parece-me que tiveram algumas diferenças criativas a dada altura, e apanhámo-los ainda, acho que este foi o seu último disco, parece que se despediram em grande, não faço ideia porque não conheço os outros trabalhos, mas há pouco tempo ouvi uma referência a este disco que vamos ouvir, Avalon, creio que é de 80 e é de 82 precisamente, e vamos ficar com apenas uma música, While My Heart Is Still Beating, e vamos continuar a partir daqui. Mais uma vez peço imensa desculpa por este pequeno problema técnico, mas enfim, são coisas que acontecem. Comigo costumam acontecer com bastante frequência, mas acho que isso já é mais defeito do autor. Ficamos com While My Heart Is Still Beating, que são os Roxy Music, o disco Avalon. Ever so near, Ouvimos a primeira, que será afinal a primeira de duas dos Roxy Music, isto para compensar um pouco o falhanço de há 7 minutos. Para quem acha que não conhece os Roxy Music, temos aqui um dos seus exemplos, que é também deste disco, um dos seus grandes clássicos. Pontos bónus, claro, a quem adivinhar este primeiro. Já está? Bom, enfim, para quem gosta de Brian Eno, os Roxy Music são um passo essencial da sua carreira. Era outro tipo de registro, embora por esta altura ele já tivesse lançado os seus discos a solo. Obviamente queria só apanhar este refrão glorioso. Vamos continuar ainda neste disco, vamos ficar agora com India, ainda de Avalon, de 1972. É uma paragem obrigatória, depois temos o nosso momento favorito de todos os programas e depois seguimos com um nome que colaborou muito proximamente com Brian Eno e a ele vamos dar largo destaque. Ainda com outra paragem intermédia, eu estou um bocado desincronizado com o plano para hoje. Ficamos agora com India. Até já. Pronto, foi esta a nossa curta passagem pela música dos Roxy Music. Projeto original de Brian Eno, foi onde ele começou a sua carreira com banda, depois partiu para experiências a solo. E a produzir e a participar em vários discos, vamos apanhá-lo nessa fase também. É um nome que passa muitas vezes aqui pela mosca, já se tornou uma espécie de meme, mas enfim, nutro muito, muito apreço pela personagem. O seu disco Ambient One é absolutamente fantástico, assim como outros trabalhos. E é uma espécie de pequeno eixo sobre o qual giram, à volta do qual giram vários outros artistas que são igualmente interessantes. Ficamos agora com um momento dedicado à nossa querida Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, que fica no Porto. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, a Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Fica muito perto do Hotel Malaposta, portanto, se estiverem no Porto, passem por lá. É uma loja que está especializada em rock, no pop, no punk, no ska, no dub, no reggae, no goth. Bom, acontece que na verdade o jingle continua e chega até esta parte, mas eu paro sempre antes de chegar aqui. Portanto, a Porto Calling está especializada numa série de géneros muito interessantes, alguns dos quais não são de toda a minha preferência, mas sempre que lá vou, o Pedro dá-me uma série de recomendações, passam aqui no programa, acabo por me converter. E de certa forma aumenta o meu espectro musical de coisas que eu aprecio. Portanto, isso é sempre uma experiência positiva. Para hoje, ele recomenda-nos os Liminhanhas, já passaram por aqui, talvez o ano passado. Tem um disco de 2016, chama-se Mal Amore. Vamos ficar com a faixa título, que tem também o nome óbvio de Mal Amore. Com ela ficamos, a recomendação do Pedro, da Porto Calling. Espero que gostem, eu volto já a seguir. Ficamos com a música dos Liminhanhas, recomendação do Pedro da Porto Calling. Se estiverem interessados, relembro que a Porto Calling tem o seu site em portocalling.com. Lá tem o catálogo permanentemente atualizado das coisas que vão aparecendo na loja. Portanto, é uma ótima forma de confirmar se tem lá algo que vocês desejam, além de um extenso catálogo de coisas antigas, coisas mais clássicas, algumas sugestões bastante obscuras. Também recebe basicamente tudo o que é relevante em termos contemporâneos e se torna, de facto, uma loja de excelência. Foi um momento complicado agora. E pronto, passamos à segunda parte da nossa emissão. Vamos passar uma pequena revisão de um dos nomes que passaram no semibreve, os Visible Cloaks. Eles passaram na última emissão, na parte final do programa, onde os nossos ouvintes perguntou-nos quem eram. Eram os Visible Cloaks, um grupo de dois músicos muito ligados a uma ideia de música digital, que é digital na sua, enfim, no seu processo de composição, mas cujos sons provêm sempre de meios acústicos e meios orgânicos. Isso torna-os interessantes, mas também uma série de outras ideias que eles levam a cabo na sua música. Não é de todo descabido associá-los ao Vaporwave, e vou defender um pouco dessa ideia na reportagem do festival. E há uma série de ideias relevantes. Vou falar de uma delas, que vai ser importante para o próximo músico mais à frente, mas primeiro vamos ficar com um exemplo do seu disco de 2017. Chama-se Reassemblage, são os Visible Cloaks, aqui em colaboração com Motion Graphics. E, enfim, estamos com 24 minutos e ainda temos muita, muita coisa para ouvir. E, enfim, espero que gostem. Passamos agora a uma parte mais experimental, mais não necessariamente académica, mas com mais algum interesse musical. Até já. Ficamos com a música dos Visible Cloaks. Foi um concerto de abertura do Semibreve. Trouxe logo uma série de ideias curiosas, nomeadamente o facto de recorrerem ao vídeo. Alguns dos artistas preferiram ter uma apresentação em vídeo, outros optaram apenas por algum jogo de luzes. Não tenho grandes preferências, mas enfim, acho que quando se opta pelo vídeo, é necessário que seja coerente. Neste caso foi, mas também algo repetitivo e poderia retirar um pouco da experiência. São pequenos pormenores que não são assim tão relevantes quanto isso. Em particular, estes Visible Cloaks, além do seu curioso processo de remontagem das músicas, quando eles pegam instrumentos acústicos que são gravados de uma forma quase audiófila, montam a música até tendo em conta uma perspectiva espacial da música, a ocupação do espaço. Eles referem numa entrevista o Fourth World de John Hassell, que é o músico sobre o qual vamos falar a seguir e à partida vai ocupar agora todo o final da nossa emissão. Mais uma pequena nota apenas sobre os Visible Cloaks. Falam de uma vontade de pegarem vários sons. Eles têm uma enorme proximidade com a música japonesa. Um dos seus membros já esteve no Japão, já estudou lá algumas enfim, já esteve lá a fazer trabalho musical, de composição. E alguém que é de facto devoto à música dos anos 80 japonesa, coisas muito bem produzidas, onde o analógico e o digital estavam a começar a juntar-se, se calhar no pico de cada um. E essa componente é extremamente evidente na sua música, por isso também há alguma associação ao Vaporwave, porque ainda há essa componente oriental em ambos os géneros. Mas acima de tudo há uma vontade de unificar as várias culturas, uma cultura ocidental, uma cultura oriental, e a partir disso construir uma visão que é certamente utópica, mas enfim, que se enquadra se calhar numa perspectiva globalizada do mundo, onde não haverá grandes diferenças entre as culturas, onde se pode construir a partir de duas uma mais perfeita, mais, enfim, mais completa também nesse sentido. E essa é uma ideia que John Hassell também apropriou. John Hassell, uma pequena noção biográfica, vem de Memphis, nos Estados Unidos, foi para Nova York para fazer o seu Master's em música, em composição de música, em teoria musical, mas não foi aí que ele acabou os seus estudos, porque, a dada altura da sua carreira académica, foi para a Alemanha estudar, adivinhem com quem? Esse mesmo, Karlheinz Stockhausen. Portanto, na última emissão que foi arquivada em podcast, falamos de Holger Tsukai e também um pouco de Jackie Leipzig, mas Holger Tsukai foi também aluno de Stockhausen. E Stockhausen foi um dos grandes nomes do século XX, por vários motivos. São motivos que ainda hoje levam a que se vá ao semibreve e se tenha o nome dele presente em vários espetáculos, em várias abordagens musicais. Hassell também estudou com ele, foi certamente influenciado pela sua atitude, mas trabalhou também com, por exemplo, Terry Riley, que é um nome enorme do minimalismo, da música minimal, assim como Lamonte Young, outros nomes que vêm, se calhar, de um outro espectro, estes estão na América, ligados, por exemplo, também aos Velvet Underground, via John Cale, que foi também um aluno de Lamonte Young. Portanto, isto são vários nomes, enfim, que parece um name-dropping um bocado absurdo, mas são de facto todos ligados e conseguimos, de certa forma, fazer um pequeno mapa da música do século XX. Ora, vamos, sem mais delongas, passar à música de John Hassell. Ele toca predominantemente instrumentos de sopro e penso que a trompete em particular, mas eu vou confirmar, também não tenho certeza quantos é que ele tocou ao longo da sua carreira. Tenho aqui primeiro uma pequena amostra do seu segundo disco de estúdio, é do ano de 78. Reparem também como Brian Eno, ele, faço agora um pequeno spoiler, colaborou largamente com John Hassell. Nesta altura penso que ainda não, vou confirmar também já a seguir, mas estamos no ano de 78 e o disco que ouvimos dos Roxy Music, por exemplo, é de 82. Portanto, se há alguma contaminação na música dos Roxy Music, por exemplo, virá talvez desta experiência periférica com John Hassell. Passamos então à música de John Haskell. Eu tinha esta piada preparada, não estou nada orgulhoso disto, mas tive que a fazer. É uma pequena nota para os programadores que nos ouvem. Passamos à música de John Hassell. Eu peço imensa desculpa por este momento. Ficamos com Cobra Moon, do seu disco Earthquake Island, de 78. Uma experiência auditiva para os próximos minutos. Até já! Thank you. Foi a música de John Hassell que ouvimos neste trabalho preliminar do nosso, da nossa pequena viagem pela sua música. E vamos chegar agora com um pequeno apontamento, porque ele fala de uma enorme influência que foi para a sua música, de um músico chamado Pandit Pran Nath, que, salvo erro, é indiano. E há esse diálogo permanente com o mundo não ocidental, por parte de John Hassell. Aqui, enfim, eu tenho aqui dois trabalhos extremamente longos de Pandit. Um tem 33 minutos, o outro tem apenas 12. Portanto, eu se calhar vou tentar apanhar parte a meio, só para ficarmos com uma pequena noção de como é este tipo de composição. Estamos a ouvir um trabalho ao vivo em Paris, em 72, no Palace Théâtre. Ou Palace Theatre, não faço ideia. Yeah. Bom, e esta foi uma muito influente experiência formativa para John Hassell. Ele, para esta altura, já estaria na América, em Nova York, e conheceu, por volta desta altura, fez um espetáculo em 1980 no The Kitchen. Não, suponho que seja um espaço relevante nos Estados Unidos, em Nova York mais particularmente. E fez um espetáculo que correu bastante bem. Creio que foi também nesta altura que começou a ter boas reviews e isso deu-lhe algum alento para o trabalho que estava a desenvolver. Nesta altura já tinha a influência de Nath e foi também quando começou a tentar juntar a música de outros espaços geográficos. Há uma citação muito interessante onde ele diz que queria fazer uma combinação de meta clássica e meta pop. Isto não é pop no sentido comercial, mas pop se calhar no sentido de música mais acessível. Basta pensarmos que o Brian Eno também esteve ligado a uma série de músicos muito influentes, nomeadamente os Talking Heads, por exemplo, os Devo também, David Byrne, e foi não só através dele, mas ele foi uma espécie de portal para alguma influência de música africana, por exemplo, da percussão africana, que se começaram a notar em vários discos desta altura. Em 1980 é abordado por Brian Eno para colaborarem num disco. O Eno pô-lo em contacto com uma editora, a EG, que fazia o agenciamento de King Crimson e Robert Fripp. Eu estou a ler isto tudo no artigo, obviamente não é informação que eu tenha bastante presente, posso colocar o artigo à disposição do ouvinte mais interessado. E vamos ficar agora com uma amostra do seu 4th World Volume 1 Possible Musics. Este foi o primeiro disco da série onde Brian Eno colaborou, depois eventualmente acho que se separaram. Mas temos ainda um exemplo deste disco. Vamos ficar com a faixa Chemistry. Talvez não ouçamos na íntegra também para poder ir penicar outros registros. Mas ficamos com Chemistry de 4th World Volume 1 Possible Musics. Colaboração entre Brian Eno e John Hassell. Até já. ouvimos grande parte da Chemistry, colaboração entre Brian Eno e John Hassell. John Hassell mais tarde acabou por não desvalorizar, mas reclamar para si mais algum do mérito deste disco. De certa forma relegando até Brian Eno para um patamar secundário, porque parece que a presença de Eno talvez tenha canibalizado um pouco a importância musical de John Hassell neste trabalho, mas o trabalho de trompete foi dele. Alguma manipulação, houve muita manipulação com vários outros, não diria instrumentos, mas aparelhos. Havia reverb, havia manipulação, havia overdubs. Já agora, lembro-me da semana passada ter falado de, não em emissão, mas sobre este tipo de trabalhos apenas com instrumento. Talvez consiga acertar aqui. São interessantes estas experiências que levam um instrumento mais longe. Neste caso estamos a ouvir em fundo Colin Stetson, que trabalha muito com o seu saxofone, prepara-o previamente com microfones ao longo do instrumento, ele grita para dentro do instrumento, ele bate no instrumento, e tudo isto torna-se uma espécie de orquestra com apenas um instrumento e uma pessoa a tocá-lo. Não sei ao certo também se houve aqui mais gente envolvida ou se houve overdubs também, mas tenho ideia que há, pelo menos, se não são todos, há alguns trabalhos de Colin Stetson que primam por essa técnica. Vamos ouvir mais um trabalho de John Hassell. Este aqui é do disco Dream Theory in Malaya. Malaya é Malásia. Acho que na altura em inglês se escrevia Malaya, não percebi ao certo o que é que se passou. Ficamos com a faixa Courage, que me parece ser um pouco mais atrevida do que aqui acabamos de ouvir. Thank you. Ficamos com a música de John Hassell. Ele produziu vários discos, portanto, se apreciaram este registro, há ainda muita, muita coisa para explorar. Este creio ser o segundo volume, embora não tenha um nome no título, do Fourth World Music, era ainda esse conceito. Este chama-se Dream Theory in Malaya. Ouvimos a faixa Courage. Por volta desta altura também, Brian Eno e David Byrne, dos Talking Heads, faziam uma experiência conjunta com My Life in the Bush of Ghosts, que é também um disco fantástico, muito interessante. Fica a recomendação se ainda não o conhecem. Enfim, é algo a partir do qual podem complementar esta ideia de... Além dos vários nomes com que Eno colaborou, também desta ideia conjunta de ir buscar música fora do espectro ocidental. Embora aqui numa matriz mais dançável. Na percussão tem também um papel absolutamente central aqui. E agora, para terminar, uma referência a um concerto que vai acontecer na próxima semana. É a colaboração entre Earth e The Bug, lançaram um disco este ano, chama-se Concrete Desert, uma experiência de drone que imagino que venha da parte de The Earth, com uma coisa mais, não direi dançável, mas com um subtexto de alguma batida, uma coisa mais pulsante por parte de The Bug. Um dos nomes do dubstep, talvez do grime, não tenho certeza, britânicos. E vai acontecer na próxima quarta-feira, se não estou em erro, no Generation. E voltamos a falar da Generation em breve, porque vão acontecer mais coisas lá também. Esta é Agorafobia, um excerto do disco Concrete Desert. Já agora a música anterior de Brian Eno e David Byrne, do disco My Life in the Bush of Ghosts, de 81. O nome da canção em particular é America is Waiting. E uma última nota em relação ao semibreve. Foi de facto um festival incrível, foi a 7ª edição, e já não falo de afirmação porque essa já está perfeitamente consumada. E a partir de agora é apenas escolher os frutos como espectador, porque o nível está bastante alto. É um festival muito competente, é sempre uma ótima experiência. E este ano houve várias ideias a nível de percepção, de subjetividade da experiência, que foram exploradas tanto por parte dos músicos. Recordo-me, por exemplo, à partida de Lawrence English, que abordou precisamente essa questão. Antes de começar o concerto, falou com o público uma coisa estranhíssima, porque nenhum dos artistas tinha feito isso de uma forma tão declarada, pelo menos que eu me lembre. Não falta as edições, como é óbvio, mas pelo menos as últimas duas ou três. Mencionou um livro que achou central para o seu disco, e a experiência da música ao vivo é certamente uma experiência muito mais visceral do que nós estamos habituados. O drone, o ambiente, necessitam de um espaço, necessitam de uma... enfim, de um som mais forte, mais intenso. Coisas que nós não, até por alguma sanidade mental, não estamos habituados a proporcionar a nós mesmos quando estamos em casa com os fones ou com as colunas. E é também uma experiência comunitária, há também esse lado bonito de comunhão. Isso foi interessante sentir nesta edição de Semibreve. Para o ano a mais, até lá é óbvio que vão acontecer mais coisas em Braga e no país fora. Espero conseguir cobrir com alguma, enfim, com alguma regularidade, coisas interessantes que vão acontecendo. E de resto vamos terminar a emissão. Por aqui ficamos, espero que tenham gostado. Para quem acompanhou em direto, têm que apanhar os primeiros 7 minutos que ficarão para o podcast, e vamos nos despedir com um dos discos que passou aqui esta semana, Sounds of the Unexpected, Weird and Wacky Instrumentals from Pop's Final Frontiers. É um disco compilado apenas por uma pessoa que, ao que parece, faleceu antes do disco ser editado, mas esta era uma das suas playlists, foi isso que eu percebi. Pode não ser inteiramente correto. O disco é bastante recente, mas a música está compreendida entre 76, acho eu, e 78, não tenho certeza. Mas é por volta dessa época. Há aqui alguns nomes conhecidos, como Martin Denny, como Gabor Szabo, mas são coisas bastante estranhas. Vamos ficar com a que abriu este programa: Watusi Zombie, John Davis, Sounds of the Unexpected, Weird and Wack Instrumentals from Pop's Final Frontiers. Relembro que a Mosca está disponível em podcast. Não se esqueçam, podem passar pelo iTunes e deixar estrelas e recomendações e coisas desse género. É muito útil e ajuda-nos a crescer. Temos o Facebook em facebook.com/amoscadarum. Também é útil, passem por lá, deixem likes e coisas desse género. E falem aos vossos amigos se acharem que eles poderão gostar deste programa. E é isto tudo que eu tenho para hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado. Desculpem qualquer coisa. Para a semana a mais, um enorme abraço deste lado. E até para a semana. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Até já. Para quem ficou até ao fim em podcast, não me esqueço de vocês, muito obrigado por terem estado desse lado. Eu sei que se perde alguma da dimensão do programa por não ouvir ao vivo, não sei se sentem isso, eu pelo menos acho que é bastante diferente, mas esta comunidade é também muito importante para mim, embora não tenha ainda a certeza de como melhor estabelecer contacto por não ser ao vivo, mas tenho-vos a agradecer do fundo do coração o facto de aguentarem até ao fim e de... à vossa maneira também apoiarem este programa e este projeto. Muito obrigado, para a semana a mais. Não se esqueçam que podem também interagir com este programa, tanto vosso como de quem o ouve em direto. E pronto, espero ouvir de vocês em breve e espero que estejam a gostar destas emissões. Muito obrigado, fiquem bem, tenham uma ótima semana. Eu volto para a semana, ou no vosso caso, quando vocês quiserem, basta fazerem download de um programa. Fiquem bem, até já.